Juvenile rap, juvenile rap. A vida não está, vim pra reinar. Juvenile rap, juvenile rap. A vida não está, vim pra reinar. Juvenile rap, juvenile rap. A vida não está, vim pra reinar. Foi bom ter conhecido você naquele dia. Uma luz clareava, a estrela brilhava, nasci. A teimosia, a coragem, o orgulho viria, cresci. A cada passo dado cheio de alegria. O tempo não para, olha pra mim e veja. O seu abraço foi abrigo, você é perfeita. A receita é o amor no coração, as palmadas na razão, consolo na emoção. É riqueza, é exemplo no futuro. Lembrar cada gesto, aprendi ter orgulho, ser justo. Nunca bobo, saber respeitar aquela lei que pra colher tem que plantar. Você plantou amor e me fez ser o que sou. Nunca vou esquecer de onde vim, pra onde vou. Burra, bará, bará, deixa Deus me levar. Você disse que a porta que ele abre ninguém pode fechar, então tá. Hoje eu sei que é assim e também sei que você daria vida por mim. Faria qualquer coisa, qualquer coisa faria. Mamãe, não sei se a senhora sabia que o seu abraço descongelou a solidão, aqueceu o sentimento, fortaleceu a união. Seu abraço descongelou a solidão, sobra espaço pra você no meu coração. Seu abraço descongelou a solidão, aqueceu o sentimento, fortaleceu a união. Seu abraço descongelou a solidão, sobra espaço pra você no meu coração. Rango, roupa lavada, casa arrumada, noites mal dormida, me esperando, chega da balada. A guerreira, mulher trabalhadeira, fez naná nenê pra mim e me deu mamadeira. O tralalalao, aqui está o nenê que você alimentou. Quando caí fui levantado do choro, fui consolado. Hoje me considero privilegiado. Privilégio é ver o sol nascer e eu vi. Vi a felicidade guerrear e se sobressair. Vi a dor e me senti machucado. E sei que algum dia almas se abraçam, caçam alegria, colhendo fruto semeado. Brilho no olhar foi um segredo desvendado. Mas como tudo tem um tempo determinado, amanhã ou hoje será apenas um passado. E que o amor seja sempre relembrado, para que o caminho da vida eterna seja trilhado. Que o seu abraço descongelou a solidão, aqueceu o sentimento, fortaleceu a união. Seu abraço descongelou a solidão, sobra espaço pra você no meu coração. Seu abraço descongelou a solidão, aqueceu o sentimento, fortaleceu a união. Seu abraço descongelou a solidão, sobra espaço pra você no meu coração.